E começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu avanço o calendário lá pro feriado. Porque a melhor coisa é pra gente jogar tabuleiro, ter tempo disponível. Se você não for viajar, ainda vai, né? Eu não vou lá viajar. Eu vou viajar. Ah, não vou estar aqui. Daí se você não pôr feriado, fique à vontade. Bom, eu sou a Jéssica e eu tô aqui é pra matar gol. Muitos gols. E gols. Morrer no meio do caminho. 7-1, então? É um monte de gol, não é? Nossa. Ai, Jesus. Eu sou ruim de ter as piadas do André. Não, não é só você. Bem, aqui é o Lucas Irra e eu vou colocar um bambu no meio da minha conexão ferroviária. Que susto. Bom, então, chegamos a mais um podcast do Edição de Jogatina. Faz tempo que a gente não dá boas indicações aqui. E dessa vez eu trouxe a Jéssica aqui, já que o público clamou pela sua presença. Né? Pela sua doce voz. Doce Nossa, voz. Que risada, estridente. Exato. E a gente vai, então, hoje falar sobre os joguinhos que a gente teve recentemente nas nossas jogatinas e muito mais logo após o tie de comentários. A gente volta já. Começando o tá, de comentários aqui do Jogatina BG, talvez vocês possam perceber que a voz tá um pouquinho diferente, com a qualidade um pouquinho diferente, porque eu estou gravando do meu celular, que também não é uma qualidade tão boa assim. Ele já é um celularzinho, já... Mas enfim, explicando, né, meu computador resolveu parar de funcionar, na verdade minha placa-mãe resolveu parar de funcionar, mas semana que vem ele já vai estar com uma nova placa-mãe, mas até lá, como eu tenho um podcast pra publicar, eu vou começar, na verdade, esse tá, de comentários dizendo que a gente tem alguns recadinhos importantes, tais como as redes sociais do Jogatina BG, como o Twitter, você pode seguir lá no @jogatinabg. Você pode também seguir nosso canal de notícias no Telegram, no @jogatinabgnews, isso mesmo, se você pesquisar lá no Telegram, @jogatinabgnews, tudo junto, você encontra o nosso canal, mas pode também entrar no link que vai estar aqui na postagem desse episódio. Falando em Telegram, você também pode seguir, entrar em dois canais que o Jogatina BG tem. Um é o canal tradicional, que a gente tem nossos ouvintes lá comentando várias coisas, board games, paçoca, torresmo e outras coisas afins, e também temos nosso canal, isso mesmo, o canal de mercadinho, a quitandinha do Jogatina BG, onde você anuncia seus joguinhos lá. Você pode colocar venda, troca, compra, leilão, né? Só colocar a hashtag lá, jogo da velha, troca e coloca lá, tipo, Eclipse por Clash of Culture, no caso é a minha situação, né? Mas, enfim, eu vou ler somente um dos feedbacks aqui, até por conta da qualidade desse podcast. Foi interessante dizer aqui o comentário do Ricardo Santos 76, uma das pessoas que mais comenta aqui no podcast do Jogatina BG, e ele disse o seguinte: Olá Zabuza, Snake e Jéssica, tudo bom? Como pai de um menino de 4 anos, adorei o programa. Parabéns mais uma vez. Alguns comentários sobre o programa. Estou gostando da participação da Jéssica, que é muito simpática. Além disso, um toque feminino ao meio de todas as cuecas é sempre bem-vindo. Isso é verdade, até porque a gente já colocou a Jéssica para participar desse episódio e já vai participar mais vezes em mais coisas aqui no Jogatina BG. Continuando aqui, apesar de ter crescido como uma típica criança de apartamento, lá nos distantes anos 80, ainda brinquei bastante na rua com meus amigos. Polícia e Ladrão era um dos preferidos. Como cresci no litoral, em Santos, São Paulo, jogava muito bola na areia também, apesar de ter sido um perna de pau. Brinquedos preferidos da infância: G.I. Joe, que na época era o Comandos e Ação da Estrela. Ainda tenho meus 50 ou mais bonecos, ou action figures, como dizem hoje, guardados na casa dos meus pais. Infelizmente não tenho mais os veículos. Também adorava o Playmobil e os carrinhos de metal da Matchbox, muito popular aqui no Brasil na época. E quase ia esquecendo, jogava muitos jogos de tabuleiro na infância assim. Não apenas os de sempre, Banco Imobiliário, War, etc. Mas também como títulos menos famosos como da Grow, como Contatos Cósmicos, Alerta Vermelho, Viagem pela Europa e Invasores Ladrões no Bosque. Sempre joguei com meus pais, primo, e creio que a paixão pelos board games começou nessa época. Meu filho é fascinado por jogo de tabuleiro. Sempre faz várias perguntas quando chega um novo jogo em casa e adora me ajudar a destacar os tokens e as moedas dos jogos. O que ele faz com o maior cuidado, apesar da pouca idade. E nunca rasgou nada. Olha aí. Aliás, justamente vendo esse interesse, temos jogado muito board games infantil com ele, que adora Spinderella, Animal Up Animal, Flicken Up e Léo. Alguns desses, pela idade, adaptamos as regras e jogamos de maneira mais livre. Ele também gosta de brincar com as miniaturas do Baldur's Age. Ele sempre sempre vendo historinhas divertidas com os vikings e monstros. Fico por aqui, pessoal. Abraço. É, muito obrigado aí, Ricardo, como sempre, pelos comentários, que agrega bastante ao valor do podcast, né? Tivemos diversos comentários aqui, principalmente do Gustavo Spank. Eu encontrei ele ontem lá. Ele ficou com o meu Yomi, ele vou trocar um jogo com ele lá. Graças aqui à troca de jogos aqui do Ludopedia. E fica a dica pra galera que quer trocar. Ou lá no grupo do Jogatina no Telegram. Também teve um comentário aqui do Zil. E muitos outros comentários aqui. Então, muito, muito obrigado por todos que comentaram. Eu peço até desculpa aí por não ler o comentário, mas pela forma que eu tô gravando aqui, segurança lá perto da minha boca pra ficar uma qualidade boa. Mas enfim, acho que semana que vem a gente já regulariza normal. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui e continue o podcast. Vamos começar então um podcast. Eu quero perguntar pro meu amigo Lucas Irra o que ele andou fazendo com esse bambu. Já que ele falou tanto na abertura ali, fiquei na dúvida. Nem conto onde foi parar no Edi. Bem, o bambu veio do Takenoko. Olha aí. Um joguinho já meio antiguinho aí, vamos colocar assim, né? Uhum. Pelo menos o quê? Uns 3 anos, 3, 4 anos já? Já tem um tempinho já. Acho que já tem, né? Um tempinho. Então, joguei aí, coloquei na mesa algumas vezes o Takenoko. Depois de ter testado ele online pelo Board Game Arena, uhum, e ter escutado alguns podcasts e tudo mais, decidi comprar. E é um bom jogo pra quem tá começando, pra mostrar pra mesa, pra pessoas novas. É um jogo fácil, é um jogo interativo ali, que você tem peças bonitas, bambus crescendo. Cara, é um jogão pra quem tá iniciando, pra quem quer mostrar e pra quem já é mais... Não só pra quem tá iniciando, né? É, pra quem já tá também nesse meio, vale a pena jogar. Porque ele é um jogo assim, ele começa, ele é com um tabuleiro modular, né? Então você vai crescendo aquela parte ali da sua fonte, com os terrenos ali do lado, e você vai tendo vários objetivos. Então todo mundo vai contribuindo ao mesmo tempo com todo mundo, sabe? Ah, vou colocar um terreno aqui que ajuda pra outra pessoa que sem saber, né? É, agora se você consegue captar o que o outro tá querendo fazer, você pega o pandinho e fica comendo lá os bambus dos outros, aí é GG. Quando a Jéssica ainda morava em Campinas, a gente foi lá no Metrópole Bar, né, e jogamos o Takenoko, né? A gente jogou, mas a gente tava bem no bisão na época ainda. Sim. E não pegamos muito bem a estratégia do jogo. Mas ele é legal porque visualmente ele é muito receptivo, assim, né? Sim, você vê as coisinhas crescendo e os pandinhas, então ele é bem legal. A arte dele, no geral, é fantástica, né? Quando o Iha mostrou a caixa dele, vem com uma HQzinha, assim, vem uma... Sim, vem uma mini história ali de introdução das regras, que é o jardim do imperador japonês, que daí tem o jardineiro, que ele é muito orgulhoso desse jardim, que faz crescer os bambus e rapidamente e tudo mais, e vem o imperador chinês visitar o imperador japonês, e como dessa visita tem que entregar um presente pra quem tá hosteando, né, pra quem tá ali dando a casa, servindo, ele trouxe um panda. E aí o... Que erro! Exatamente. E o panda foi muito bem recebido e foi pro jardineiro. E o jardineiro, então, vai ter que cuidar dos bambus e do panda, que fica comendo o jardim dele. Meu Deus. E não somente isso, daí vem a expansão, que é o quê? Uma segunda visita do imperador chinês. E ele fala, coitado do panda, ele está sozinho aqui. Então, por que não trazer uma panda? Por que não fazer mini pandinhas? Isso, exatamente. Daí entra a expansão pra fazer os mini pandinhas com a mamãe panda. Olha, eu chamaria de presente de grego, mas essa não é a temática do jogo. É presente chinês, no caso. Mas é legal, assim, que conforme você vai explorando o jogo, você vai vendo que ele tem várias camadas, assim. Você pode focar, sei lá, e pegar objetivos que é só de quantos bambus você tem na sua reserva, quantos bambus você tem no jardim, ou mesmo, até mesmo quais terrenos juntos, né, que você tem ali. Por exemplo, você tem o terreno verde, o rosa, que é um pouco mais raro, e o amarelo, né? É, a ordem é o verde é o mais comum, o amarelo é o segundo, e o mais raro de todos é o rosa. Então, sim, todos os objetivos que tem a cor rosas vale bem mais pontos do que o verde, que é o mais comum. Entendi. E isso, então, já aproveitando essa parte dos objetivos, é um ponto que eu coloco meio que negativo nele, devido a... Se você for um cara azarado como eu em sorte, você só vai tirar o objetivo verde. Uhum. E o objetivo verde vale muito pouco ponto. Então, mesmo que você consiga completar muito rápido, aquela pessoa que tá conseguindo fazer objetivos amarelo e rosa vai ter uma pontuação muito maior que o teu. O objetivo do jogo acaba quando alguém completa o oitavo objetivo, né? É, depende do número número de jogadores. Sim, entendi. Mas assim, tem um número X de objetivos que... Pra dar o trigger do jogo. Sim. Pra dar, fazer a última rodada e acabar. Você pega um monte que não adianta nada. Não adianta. E a outra pessoa pega vários que dá uma Sim. pontuação alta. É. Que nem o último jogo, tava eu, a Paula e o Edi. Eu acabei dando o trigger do jogo, só que fiz muito objetivo verde. E acabei ficando em último. Nossa! E quem tava com, acho que a Paula... A Paula tava com um objetivo a menos que o Edi, só que a Paula tava com muito objetivos rosa. Então ela ganhou o jogo, o Edi ficou em segundo e eu fiquei em último. Caramba! Aquela vez que a gente jogou na sua casa também, lá antes do podcast do Civ, né? Eu consegui muito... Eu fui ao contrário de você, eu fui sortudo. Todos os meus objetivos conseguiram completar rapidamente, assim. E aquilo, tem outra... Como é aleatório os objetivos, você pode tirar um objetivo que já tá pronto. Uhum. E você já pode completar. Agora, se você for azarado de novo, você vai pegar um objetivo que você não consegue completar rápido. É. Nossa, isso é muito eu. Eu sempre pego os piores objetivos. Bom, pulando de panda, vamos para um reino de dominó? Isso, outra temática que acho que poderia dizer mais bonitinha. Uhum. Eu queria falar do King Domino, que o Zabuza comprou recentemente. E é um jogo muito legal. Ele é muito rápido, então ele é aquele joguinho de quebrar o clima, entendeu? Pra começar a noite, pra gente embalar, ele é ótimo. A ideia do jogo é que são vários tiles, e como um dominó, cada um tem uma cor específica. Uhum. E essa cor, conforme você vai encaixando ela ali em volta do seu castelinho, ela conta pontos. Então ele é um jogo bem fácil, tanto pra crianças quanto pra adultos que não são tão inteirados em board games, justamente por essa referência ao dominó, que pô, todo mundo conhece, né? É simplificado, né? Eu acho que ele é bem legal por isso. Até teve o gameplay, né, no canal, pra quem não viu ainda. A gente tava jogando, a gente jogou no dia de chuva muito louco. Foi eu, o Snake e a Jéssica. Eu acho o interessante dele assim, que todo mundo olha e pensa que é um jogo muito raso, mas acaba sendo um jogo que você pode ferrar o amiguinho, dependendo da peça que você seleciona. Você tem que ter aquela visão espacial, que eu não tive no vídeo, você pode ver, que é muito pior. É, isso é uma parte muito importante dele, que você não adianta sair encaixando qualquer peça. Sim. Uma hora você não vai ter onde encaixar e só vai sobrar aquela peça de uma cor que você não tem ainda. Exato. Você vai acabar tendo que jogar a peça fora e perder muito ponto. É, você falou, né, que é um dominó, mas como que é? São terrenos daquele reino, né? Isso, são vários terrenos, se eu não me engano, são 6 terrenos? É, 6. É uma coisa, 6 ou 7. Eu não me lembro muito bem, mas... É floresta, mas... planície, pântano, plantação, caverna. Mina e... É pra ser todo deserto. E o lago. Tem eu um falo lago. Deserto, eu falo plantação de milho. Plantação de milho, nossa. De milho, de trigo, assim, sabe? Pior ainda. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas ele é bem interessante por isso. E às vezes não é quem pegou mais tiles de um só tipo que ganha mais pontos. Porque Sim. são vários tipos e eles, cada um tem a sua pontuação. Por exemplo, os tiles de caverna são super raros de aparecer. Mas existem uns que um só bloquinho dá 3 pontos pra Sim. tudo. É, como que funciona? A questão, você faz um reino, né? Isso. 5x5, mas no final do jogo, o que vale? É pontuação. Pontuação. Então, conforme você vai conectando os seus tiles, você precisa de umas casinhas, que são elas que vão contar os pontos. Nessas casinhas tá indicado qual a multiplicação que ela vai dar Nas pros coroas, seus tiles. Né? Isso, as coroinhas. Então, ali você vai saber se aquele tile te dá vezes 2 uh-huh. ou vezes 3. E aí, quando você soma todos os tiles conectados, você multiplica pelas coroas. Então, ali você pode ir de 10 pontos pra 30 em um tipo de vegetação só, entendeu? É bem legal. E é legal que daqui um mês, na real, no dia da gravação, vai lançar o Queen Domino, que é a versão, é uma standalone, né? Uma expansão standalone, que vai adicionar muito mais camadas de complexidade nesse jogo. Vai ser algumas seleções de tiles, assim. Mas, pra mim, o que brilha do Queen Domino, e que também que fez ele ganhar o Spiel desse ano, é que ele é um jogo, assim, extremamente simples, mas ele consegue agradar todo tipo de público. Exatamente. Porque tem um draft dos seus tiles, você tem que pensar geometricamente, você tem que pensar no futuro pra você não acabar se trancando, perdendo espaço. Sim, isso é bem e legal. Também ele é bem competitivo, porque você pode ali trancar seu amiguinho e deixar ele pegando os piores tiles o jogo inteiro. É. Então nessa parte ele é bem cruel. É, exatamente. Acho que a gente jogando nós dois, gente fez várias vezes isso, né? Nossa. De ficar primeiro e você com a última peça. Não, teve um jogo que eu peguei todas as últimas peças. Eu não escolhi uma peça que eu joguei no jogo inteiro. Sim. Sacanagem. Essas peças, elas são numeradas de 1 a 48. As de menores números, elas são mais simples e provavelmente tem menos coroas. Menos pontos, isso. E as maiores, elas vão ter muita coroa e vão ter, por exemplo, terrenos diferentes, que nem a caverna, que nem você falou, né? Isso, algumas coroinhas na caverna contam 3 pontos sozinhas. Sozinha. Então você multiplica, por exemplo, lá no final do jogo, quando você tem, por exemplo, você terminou lá o seu reino 5x5, você tem lá, por exemplo, 4 peças de caverna, e você só tem uma que vale 3, o resto é tudo vazio, então você pega 4 vezes 3. Já conta 12 pontos na cara. Então, essa forma de você multiplicar, ela é muito legal. Não adianta você sempre ficar em primeiro, se você não conseguir fazer um formato final que é vantajoso, né? Sim, e também aproveitando, né, que teve o podcast de Dia das Crianças, e esse é um jogo muito legal pra crianças por causa disso, né? Além da noção espacial e visual ali, a noção matemática, porque não adianta você ir montando e não ter ideia de quanto você vai pontuar no final. É, isso é. Mas ele é um jogo fantástico, a gente sempre recomenda aqui, e sempre que a gente puder, a gente vai jogar. Ele é um bom filler, né? Esse é um jogo exato, de intervalos. Exato, porque ele é muito rápido, ele dura no máximo 30 minutos. Não, nem isso. Acho 10 minutos, a gente tá ultimamente jogando 10 minutos. O vídeo ficou em 10 minutos. Mas eu imagino assim que se você for jogar com alguém que nunca jogou, entendeu? Sim. Uma pessoa que até ela pegar ali o esquema de como colocar as coisas, vai um pouquinho mais. Vai sim, é isso mesmo. Beleza, e aí? Zabuza, oi. Qual o seu jogo de hoje? Eu vou pra já que eu falei de calendário Maia, né? Eu fiz uma troca meio absurda, porque tu não sabe que eu gosto muito de jogo de civilização. E eu peguei meu jogo de civilização e troquei ele. Por que que você fez isso? Cara, eu troquei porque assim, tava difícil a gente colocar na mesa. Eu gosto muito, mas às vezes é um jogo pra rodar a coleção, pra conhecer novos jogos, eu fiz isso. Eu peguei meu Nations e consegui uma pessoa aqui em Curitiba pra trocar por um Tzolk'in. Bem, não vou dizer que não foi ruim. Né, não foi um, foi um bom jogo, foi? Assim. Foi, foi. E ele tá indo mais pra mesa e menos tempo que o Nations. Que o Nations, sim. Já rendeu bastante jogatina. Sim, não só a versão física que vai pra mesa, quanto a versão de tabuleiro no Board Game Arena, que tá eu, o Ira e o Rod jogando direto. O mesmo jogo eternamente. É. Não, atrasa, né? Não vou olhar não pra tenho ninguém. Culpa. Mas ele é legal, vamos lá, explicando. Ele é um jogo bem interessante por conta dos componentes do jogo mesmo, né? E da temática, né? A temática é Maia, né? Então, ele é uma mistura, né? Ele é misturado Maia, Astecas e Incas. Uhum. Ele criou uma coisa dele. Certo. Juntou todos esses pontos de deuses, de colheita e, enfim, em comum entre as civilizações. E adicionou os componentes ali do calendário, né? Que é o grande diferencial dele. Sim, porque ele tem um sistema de engrenagens que a engrenagem central conta o número de turnos que tem no jogo e as outras vão rodando junto. Então você tem como alocar seus trabalhadores nesses locais. Então, praticamente, o que você faz no turno? Ou você coloca seus trabalhadores nos locais, aí tem um custo de alimento deles, ou você tira eles. Você não pode colocar um lugar e tirar no outro mesmo na rodada, no mesmo turno, no caso. Mas você pode fazer um esquema assim, eu vou colocar aqui, aí vai rodar a engrenagem, então onde ele tava, ele vai lá no futuro poder pegar um outro tipo de material, por exemplo, de milho, de madeira, são os componentes em gerais, ou você faz isso pra melhorar suas tecnologias, porque ele tem várias camadas. Ele tem uma camada meio religiosa dos templos, que você vai subindo, o lado científico, que você vai melhorando suas tecnologias, você vai pegando mais componentes, bônus, assim, e você tem um lado que também você explora a parte das caveiras de cristais, assim. Ah, e também tem as construções, né? Sim, é verdade, verdade. Né? É um jogo assim. Ele é bem complexo. Ele é bem completo, ele é um jogo que, se você tá numa estratégia que, vamos supor, você tá numa estratégia no começo, você vê que alguém já tá seguindo, você pode reverter. Já no meio pro meio do final, não sei se vale a pena, porque quem ele é aquele jogo. Dúvidas. Ele é um jogo que, assim, você tem sempre que pensar a longo prazo. É. O sistema dele te obriga a isso. Isso. Porque você coloca uma peça ali, roda 2 turnos, exato. Aí aquela peça onde ele tava já vai estar mais pra frente, se entendeu? Dali a 2-3 turnos você resolver mudar a estratégia, aquela peça vai valer nada. Exato. Sim. Você tem que manipular sempre o milho, né? Então você sempre tem que estar alimentando ali os seus... Trabalhadores. Os trabalhadores. É, vamos colocar trabalhadores que agora... Não, placement, né? Eu sou os trabalhadores ali. Então, se você depende muito do milho e não saber gerenciar essa parte, uma peça ali que você passou, eu ia pegar uma casa à frente, mas agora eu não quero pegar nessa casa, eu quero pegar uma atrás, é um milho que você vai perder pra pegar aquele recurso. Sim. Então é um milho que pode te faltar no momento que você for colocar uma peça, né? Toda vez que coloca uma peça a mais, é mais milho que você vai pagar. Sim. Ou no momento que nos um quartos ali que ele, você vai ter que pagar. Isso, então, a cada um quarto do calendário, sim, né? Como tem o Iha dia falou, da alimentação, né? Tem o dia de comida, uh-huh, então você tem que ter comida pra pagar seus trabalhadores. E pra cada trabalhador que você não alimentar, é menos 3 pontos. Isso é a parte é cruel. Porque assim, você tem que estar muito focado nessa parte da economia, né? Que você tem que estar gerindo ali seus recursos e tendo alimento. E você tem que tomar cuidado com aqueles amiguinhos que vão colocar. Tem um local lá que você pode avançar o calendário mais que uma vez. Sim. E se você não pensa nisso, duas vezes, você pode, alguém pode ir lá te ferrar e deixar você com pontos negativos. E você não ter comida suficiente. Sim, ele isso, é completamente estratégico nessa parte, né? É investimento a longo prazo, né? Você tem que saber o que você tá querendo e você não pode mudar no meio do caminho, que é meio complicado. Então você tem que estar focado. Eu vou querer uma tecnologia, vou querer uma construção, você tem que estar focado naquilo. Porque se você parar pra pensar, putz, eu preciso de comida, você tem que já estar isso na reserva pra você não sofrer as consequências. Exato. Sim. E tem que prestar atenção quando o jogo acaba também. Sim. Isso é uma... Até um ponto que a gente até discutiu, né? A engrenagem, né? A engrenagem principal, que ela é maior, que ela conecta com todas as outras, isso, né? Isso, ela que gira bom... todas as outras. Sim, ela tem duas marcações, uma marcação de começo de jogo, uma marcação de meio de jogo, que são iguais. Então, às vezes a pessoa esquece que passou já meio do jogo e de repente acaba o jogo. Sim. Ela deveria ser de cores diferentes, sabe? Uma cor, sei lá, um azul escuro, um azul claro e um escuro. É, um símbolo, né? Que seja pelo menos um símbolo, mas sim, são iguais, marrom com marrom e azul com azul. Ah, marrom com marrom eu não ligo, que essa parte é só da parte de você pegar o recurso dos templos e alimentar a galera. Mas do meio de jogo seria mais interessante. Sim, esse tinha que ser um diferencial. Ainda mais que nem a gente joga bastante pela internet. Uh-huh. E você tá fazendo turnos e vai passando os dias. Você esquece que momento que já tá daí. Eu acho, assim, a única forma de você olhar isso é olhar as construções que estão ativas. Se construções de nível 1 ou 2. Só que no jogo físico a gente sempre esquece de mudar as construções. Na primeira vez que a gente jogou a versão física, a gente tava lá na metade da segunda parte. Ué, a gente não mudou as construções? Não. Mas na última vez que a gente jogou, a gente também esqueceu. A gente foi por causa turnos disso. Ele não tem um trigger que te chama a atenção. Sim. Entendeu? Ele passa ali e você, beleza, vamos alimentar os carinhas e... Opa, putz, tinha que trocar as construções. Mas, em suma, é um jogo assim que eu adorei ter na coleção. Ele é fantástico. Eu gosto muito porque ele sempre... Todo mundo fica olhando, nossa, essas engrenagens aqui rodando, fazendo tudo, né? É legal, ele é um jogo bem bonito. Sim. E ele é um jogo que até, por enquanto, agradou todo mundo, né? Aham. Uh-huh. O Hot tá viciado, ele jogou com a Monique. Mas é um jogo excelente, a gente recomenda fortemente. Agora saindo das roldanas maias, né, dos calendários maias ali, vamos para o lado dos barões das ferrovias americanas. Nossa, ou das ferrovias do mundo, olha aí. Você pegou um clássico, né, você adquiriu um clássico, você tava morrendo de vontade de ter. Sim, até porque você gosta. Depois de 3 anos... namorando. Bem, não vou dizer namorando o jogo, porque vou contar um pouco aí da história, uh-huh, né, 3 anos atrás, tava eu e o Alexandre, vamos ver joguinhos de trem que existe, porque ambos são viciados no joguinho de computador de 95, Railroad Tycoon. Uhum. Então é um jogo antigo e, cara, é muito bom. Vale muito a pena jogar mesmo. Tava jogando esses dias, né? Porque eu vi lá... Tava jogando a versão nova dele, mas não encaixa. Não, o gráfico dele me desanima. De 95 é muito melhor. Daí a gente foi vendo, tem esse jogo gigante aqui, legal, mas, porra, é fora, né? A gente tava iniciando ainda o mundo de board game. O André tinha acabado de trazer o Subside, Resistance. Uhum. E, cara, não vai ter como. A gente não vai conseguir pegar esse negócio no Brasil e não vai. E foi indo, e aquele amor ainda continuou e tudo mais. E daí começamos a entender que o Railroad Tycoon virou Railways por certos motivos de direito autoral. Isso, né? Exatamente. E aí começou a entender um pouco melhor, pô, existe o Ludopedia, tem um mercado e tal. Começou a aparecer umas ofertas, até que surgiu uma oferta interessante da versão do jogo que eu queria, que era a versão com a mesma capa do videogame, pra matar mais a vontade ainda. Aquele colecionismo, né? É, exatamente isso. E consegui pegar. Deu uma facadinha no peito, mas valeu a pena. E é um baita jogão que... Jogão, cara, mesmo, né? De tamanho. É, tamanho, peso e... Quantos quilos mesmo tem? É que veio 2 mapas, que é o da Europa e dos Estados Unidos, e isso deu 5,5 quilos. Meu Deus, é uma muito... criança, é um filho. É um filho, é mais que um filho ainda já. É maior que um recém-nascido. Maior que um recém-nascido. É uma caixa gigante, pesada pra caramba. Só de frete foi caro pra caramba esse negócio. Quando ele comprou, ele tirou uma foto, ele tava com o meu Imperial Settlers, né? Imperial Settlers. Você abriu o tabuleiro e tava a caixinha pequenininha pra um tabuleiro gigante. A mesa que a gente tá gravando, ele dá o tamanho do tabuleiro, basicamente, né? Isso. Meu Deus, por é aí. Uma mesa padrão de 4 pessoas. É. Meu Deus. É muito gigante, mas é muito bonito, cara. É, a versão nova aí que vem o mapa dos Estados Unidos, que é igual, e vem o mapa do México, que é menor. Então, eles cortaram, porque a versão antiga vinha a parte da pontuação junto com o mapa dos Estados Unidos. A versão nova, eles tiraram essa parte de pontuação e deixaram o tabuleiro menorzinho no lado pra menorzinho marcar os pontos. Menorzinho, é aspas, né? É, entre aspas. Mas é melhor, daí cabe, pelo menos, o mapa cabe mais centralizado na mesa, já não sai pelas laterais. Entendi. Então já ajuda. Mas como que é a mecânica desse jogo que todo mundo ama, do Martin Wallace? Todo mundo fala que é o melhor jogo, não joguei os outros dele, né? Sim. O Age of Steam e o Steam. Mas dele ali, do pessoal que acompanha em cast e tudo mais, todo mundo fala muito bem do Railways. É, ele é um pickup delivery com economia. Economia. Como é que funciona, né? No primeiro turno você já começa endividado porque você começa sendo um barão pobre com zero de dinheiro. Então a primeira coisa que você faz é uma dívida no banco, pegando 5 mil de dólares, doletas ali, pra começar o jogo. Já começa a situação brasileira. A partir daí, você vai fazendo o quê? Você é um barão, então você vai ter que começar a ligar. Existe um mapa gigante, a gente fala com as cidades dos Estados Unidos. E você vai começar a ligar, fazendo o caminho ali das ferrovias, dos trilhos, de uma cidade a outra. Por quê? Cada cidade vai ter os cubinhos ali que vão representar a tua demanda. Essa demanda, então, vai ter uma cor vermelha. Se essa cubinho tá numa cidade, por exemplo, cinza, você vai ter que levar esse cubinho vermelho pra uma cidade vermelha. E nisso, cada rota que você for fazer, ou seja, cada conexão completa que você passar por cima do seu trem ali pra carregar essa demanda, você vai ganhar pontos de vitória. Que é a única forma do jogo de você ganhar pontos, é você transferir a tua demanda de uma cidade pra uma cidade que precisa dela. Pra fazer isso, daí começa a entrar a parte de construção de ferrovias, que entra você conhecer o mapa, porque ele tem diferenciações entre você cruzar um rio, você passar por uma montanha, você cruzar um pico de uma montanha, os valores vão modificando. E você tem um limite máximo de construções de trilhos por ações. São 3 ações numa rodada. Cada rodada vai ser 4 trilhos que você pode pôr. Então, se você for deixar construir um caminho muito grande na última ação, se você não completou, ou seja, você não ligou de uma cidade a outra, você perdeu o teu dinheiro e perdeu o seu caminho. Como é uma parte econômica importante, ele não te ajuda. Se você perdeu isso, você perdeu muito dinheiro e boa sorte pra você depois do restante do jogo. E depois, você também vai evoluindo suas locomotivas, né? Porque inicialmente você pode só entregar de uma cidade pra outra. Se você quer entregar de uma cidade pra uma segunda, passando pelo do meio, você tem que ter uma locomotiva melhor, né? Isso, você aumentar o nível dela. Você começa no nível 1 até o máximo de 8. Então você vai ter que ir upando aí nessa ferrovia. E você vai fazendo cada vez mais empréstimo, porque você quer mais coisa. E o dinheiro que vai gerando ali ao longo das rodadas não é o suficiente pra o que você quer fazer. Você tem que se endividar, e ele tem um lance de leilão que é muito interessante, né? É, o leilão dele é pro primeiro jogador. Certo. Então, a primeira rodada vai começar com uma pessoa, ele fala até no manual ali, é a pessoa mais nova começa, mas depois disso, o primeiro jogador que tava na rodada anterior vai fazer uma aposta pra ser o primeiro. E assim vai indo até todo mundo, até voltar pro primeiro jogador. Se ninguém apostou, ninguém deu lance, vai passar pro jogador da esquerda. Mas caso alguém deu lance, bom, o primeiro jogador colocou 1.000, o segundo coloca 2.000, e assim vai indo. Então, aquele peça inicial pode começar com um valor muito alto e você tem que lembrar que seu dinheiro é escasso. É escasso, você pode fazer cada vez mais contratos, empréstimos, só que no final do jogo eles te penalizam, né? Isso, você é descontado um ponto de vitória por cada contrato que você tem em mãos. Sim, essa parte de você fazer o leilão é interessante porque cada rodada vão abrindo cartas, digamos assim, de objetivos públicos, né? Ou às vezes de habilidades exclusivas, de algum benefício pra você, que às vezes vale a pena você ir atrás daquilo. Então por isso que às vezes vale a pena você investir um dinheiro no leilão pra ser o primeiro naquela rodada, mas pra você pegar uma habilidade, um bônus, né? De alguma forma assim. Sim, é, exatamente. As cartas vão te falar bastante se você quer ser o primeiro ou não, eu coloco assim. Ou pelo menos no início do jogo vai ter uma cidade ou outra ali que vai ser mais interessante você construir pra começar a evoluir, ter um começo agradável, você não fazer muito contrato. É, ele faz uma curva assim meio exponencial, depois vai crescendo, né? É, na parte de pontuação, já que você citou, é interessante essa parte dele ser, ele tem uma curva que vai chegar em certo momento dos pontos de vitória, ele chega em um pico de dinheiro e depois disso ele vai ter uma queda. Pra quem tiver muito avançado, não ficar muito dispareio pra quem tá muito atrás. Então ele começa a igualar quem tá muito distante um do outro. Então isso é uma jogada muito interessante. Eu gostei disso também. Eu achei legal porque quando a gente jogou, A galera fez o quê? 64 pontos no final da rodada, né? É. Ele vai ter um tabuleiro de 100 ali, mas vocês ali já passando dos 50 já estavam ganhando bem menos que quem tava em 40, né? Isso, exatamente. Uhum. Eu gostei bastante. Isso, e ele é um jogo também bonito, né? Porque você tem ali teus trenzinhos que você vai colocando, daí as cidades abandonadas, que é o trigger do final do jogo, são, não é um token, é um... Tem as caixas d'água gigantes, é uns componentes gigantescos, assim, sabe? Sei lá, também no dedo, assim, de altura. Ele só serve pra marcar que é uma cidade abandonada, mas deixa o tabuleiro no final do jogo muito bonito também, deixa quem épico. Olha, né? É porque assim, se você olha só o tabuleiro sem nada componente em cima, ele é um tabuleiro clássico, né? Até não tão bonito assim, mas quando você coloca os trilhos, coloca as locomotivas ali pra dizer que é sua rota, ele e tal, acaba lembrando aqueles trenzinhos elétricos, né? Com os componentezinhos bonitinhos. É, parece um diorama, né? O trilho e tal. Sim. Legal. Ele é muito massa. Mas um ponto aí que eu vou colocar como negativo, que eu não gostei, foi o manual. Eu achei ele com muita pouca informação, principalmente porque não tem as cartas descritas. Eles têm que ficar caçando em fórum e tudo mais pra você entender o que, que as cartas falam, entender um pouco melhor das regras. E as cartas em si são um pouco complexas no entendimento também. Ali, você vai montar uma rota de um tal local, mas é meio complicado, sei lá, não, essa parte deixou um pouco ali que você tem que ficar correndo atrás em fóruns pra pesquisar. Até porque ele é um jogo, inicialmente é um jogo de 2005, né? Isso. 2005, e você pegou a primeira versão, né? Eu peguei a primeira versão de 2005. Então a galera não tinha tanto essa preocupação do tabuleiro e tal, né? Do manual, regras, né? Das regras, isso, sim. Isso, ali da usabilidade do jogador, né? Sim. Tipo, ele imagina que você já vai chegar, se você quer jogar, você vai se virar. Mas hoje em dia não é tanto assim, né? Ele não é necessariamente um jogo de entrada por conta da economia, que é bem agressiva. Você tem que, às vezes, pensar se você vai fazer aquele empréstimo ou não. Então... Empréstimo pra comprar o jogo? Não, não. Também. Também, porque é o preço... Cara, não, coloco nessa parte, mas o que não deixa ele ali muito de, vamos dizer assim, pra uma pessoa que tá iniciando, é a parte das cartas. Certo. Isso eu percebi, eu joguei uma vez com as cartas e uma vez sem as cartas. Pra quem tá começando e você não coloca as cartas, o jogo fica muito simples, fica fácil de entender, fácil de você evoluir durante o jogo. Agora, você coloca a complexidade das cartas, ali você começa a dar o quê do jogo ali, de você buscar o objetivo, de você batalhar com a outra pessoa pra conseguir as coisas. Deixa ele mais competitivo. Isso. Isso, exatamente, essa palavra que eu tava buscando. E ele é muito competitivo, a galera tá correndo ali, sangue no zóio. Porque dependendo da cidade que você quer sair com o teu trilho, você pode fechar as entradas dela. Então, no jogo que a gente teve lá, Nova York, eu fechei todas as entradas de Nova York pra mim. Meu Deus. Então ninguém mais podia pegar objetivos de Nova York, coisas de Nova York, só eu podia fazer. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Dependendo, o cara fecha uma rota ali, um caminho que você falou, ferrou, agora vou ter que fazer um desvio gigante. Pessoas? Seis? Seis de máximo. E foi muito da hora. Foi. A interação é bem legal, porque você faz aquela rota pra atrapalhar amiguinho e roda muito bem. E faz tempo que eu não jogava um jogo de pé ali. Todo mundo jogando em pé. Que legal. Foi divertido, foi um bom jogo. E aí, outro bom jogo que você jogou, Jéssica? Bom, outro bom jogo que nós jogamos, não Olha é, aí. Senhor Zabuzeta? Nós jogamos Arkham Horror, o jogo de cartas, card game cooperativo de um ou dois jogadores, que é um jogo com uma temática muito boa, né? Sim, uma temática interessantíssima. A gente tá aproveitando o mês aí do Halloween, né? E é uma temática de horror psicológico muito louco. Isso. Ele é baseado nas histórias, né, do Lovecraft, assim como o Eldritch Horror, um outro jogo que a pessoa já conhece bem. Mas esse, ele é voltado realmente pra ele ser cooperativo. Ele é aquele gênero de LCG. Então, ele... Só que assim, ele é uma versão muito difícil de LCG. Ele é um jogo que uma das regras de ouro dele é: se as regras não falam, você tem que ir pro lado que te ferra. Escolha sempre a pior opção. Exato. Que delícia. Ele fala ele isso. É bem difícil. Até eu acho que a gente ficou um pouco frustrado nisso, né? Mas ele é legal porque ele é muito imersivo e as campanhas são bem legais. Ele tem muitas campanhas, né? Ele tem várias expansões agora, sim, hoje em dia. É coisa da Fantasy Flight, né? De LCG vai ter muita coisa. Você tem que comprar muita coisa pra você ter um jogo, uma experiência, digamos, completa, né? Porque tem muitas histórias que vão seguindo, que você vai evoluindo, você vai melhorando seu personagem, porque tem questão de pontos de vitória, que você troca itens novos. Você, como ele é ali, né, um jogo de decks, sim, ele tem justamente isso, a cada campanha você ganha pontos de experiência, e aí você pode comprar cartas e ir melhorando o seu deck, você vai focando em um tipo de carta ou outro, uhum. E é bem legal justamente porque ele é super imersivo. Todas as cartas ali tem um flavor text, a arte é muito bonita, a tudo é nele bastante. É muito bonito. E é legal que as campanhas também, assim, ela te deixa tenso naquela temática de, meu Deus, a gente vai morrer, a casa tá desmoronando, a gente não vai conseguir fugir. Tá passando pela sua casa que tá... Tirou o telhado, tirou as paredes, tá tudo lama, tá Nossa, muito louco. Nossa, tudo virou terra e tem uns bichos tentando te perseguir, então ele é bem difícil nessa e parte. É, aquele, assim. É aquela coisa assim, não é aquele jogo que te deixa respirar em nada, sabe? Você tem que correr contra o tempo. Exatamente. Porque se você dá bobeira, as agendas, né? As cartas Sim, de agenda. Sim, a cada rodada é acrescentado um ponto de Doom, né? Que o jogo fala nas agendas, e conforme elas vão virando, você vai se ferrando mais ainda. Então, virou uma agenda, agora aparece um bicho do seu lado que vai te não ferrar, só isso, enfim. E não só coisas. Isso. A rodada, né, ela te ferra. Porque assim, ó, na primeira rodada que você vai jogar, inicialmente, você não passa pelas cartas de encontro. Mas a partir da segunda rodada, sempre vem um encontro ali pra você. Ah, fala assim, você encontrou um ghoul, né? Um bicho zumbi muito louco lá. Você tem que enfrentar ele, você tem que engajar com ele. Ou às vezes vem um teste que você sofreu um trauma, você toma um dano psicológico, de horror, né, no caso. É, explicando um pouco melhor, né, como funciona a rodada do jogo, pra quem não conhece ainda. Ele é um jogo que ele vai se passar em quatro grandes fases. Uhum. A primeira fase é essa que o Zabuz acabou de falar, que você compra uma carta ali do deck de encontro e alguma coisa acontece. Pra cada investigador. Pra cada investigador que você tem. Então, uhum. Apesar de ele ser um jogo de dois jogadores, você pode controlar dois investigadores, cada um. Sim. Então, ele já te dá bem mais dinamismo ali na equipe. E aí, pra cada um que você pega, pode vir um teste, como ele falou. E esse teste é como se fosse um teste de RPG, pra quem já conhece. É, você power. Vai ter isso ali, o seu personagem, ele vai ter umas características e você vai rolar pra esse jogo, pra esse... Calma, a gente vai falar que não é rolar. É porque ele não usa rolagem de dado, mas ele usa uma coisa, olha só, ele tem várias... Explica aí, o que é? Pra quem não entendeu, eu balancei a cabeça aqui. Falou em dado, o Ira já sai fora. Não. É, então, essa parte de rolagem, entre aspas, que eu falo, na verdade ele tem ali um pacotinho de fichas de caos, que a Sim. gente fala. E dependendo da dificuldade do jogo que você escolher jogar, ele é de fácil a muito difícil, não, né? Ele é standard, difícil e épico. Não, ele tem fácil. Tem fácil. Tem, ele tem fácil, standard e épico, então. E aí, nesse pacotinho, dependendo da dificuldade, tem uma diversidade de fichas. Uh-huh. E ali, a hora que você põe ali a mão no pacotinho e tira uma ficha, pode vir, por exemplo, uma falha muito crítica, que automaticamente, você já falhou o teste e vai acontecer uma coisa muito ruim com o seu personagem. Ou então pode vir, por exemplo, -1, -2, nos seus testes, ou mais no um, seu às teste, vezes. Exatamente. Ou uma habilidade que é o Elder Sign, que aí você vai usar uma habilidade especial do seu Sim. personagem. Então, nessa parte que ele fica cada vez mais difícil, porque os testes vão exigindo mais pontos na sua habilidade e o seu personagem vai tendo ali que baixar equipamentos uhum. pra poder suprir esses testes. Não, e também, a gente não chega a comentar, né? Cada investigador, ele vai ter um conjunto de cartas, você pode baixar aliados, você pode ter dois itens na mão, um colar, uma parada de corpo. Isso, uns ele, assets, tem, né? Ele tem uma parte de inventário como Isso. se fosse um jogo de computador, por exemplo. Então você pode equipar ali duas coisas nas suas mãos. Você pode equipar um acessório, um aliado, uma vestimenta e um calçado, se uh-huh. eu não me engano. Além dos arcanos e essas coisas. Bom, mas e aí a segunda parte, depois que isso se passa, né, que você pega as cartas e resolve, vem o turno dos investigadores. Que aí o grande objetivo do jogo é juntar pistas. Porque querendo ou não, vocês estão ali querendo descobrir o que tá acontecendo na cidade e por que tá essa loucura. Então essa mecânica eu acho muito legal. Sim. Que ali na rolagem, né, no entre aspas, rolagem das habilidades, cada lugar que você vai no mapa, você tem pistas pra encontrar. E essas pistas, no objetivo do jogo, vão fazer diferença. É porque ao mesmo tempo que você falou lá, né, das cartas de agendas, a gente tem umas cartas ali que são as cartas dos atos, dos né? Dos atos, a exato. A gente tem que ultrapassar os atos antes que as agendas se completem, né? Isso, exatamente. E ali os atos, cada um deles tem um objetivo que ele precisa. Uhum. Então, entregue seis pistas, duas pistas por investigador, ou vocês precisam estar em tal lugar pra entregar pistas. E ali, quando você entrega, vira a carta e alguma coisa ferrada acontece. É complicado, assim, porque é aquele jogo que você fala assim, ah, tá de boas. Ah, não tá ficando boas. Fácil, de repente. Não, não tá. Nossa. Vocês falaram propaganda ali dos sentinelas e foi fácil. Não, é que a gente errou a regra. Errou a regra. Foi fácil. Não. Aí o erro foi nosso. Vendeu o jogo já. Não. Não, mas esse aí, cara, esse é difícil. E, assim, fator sorte dele, ele é que você tem que encarar ele mais como se fosse um RPG, sabe? Exato. Ele é mais RPG do que só um jogo cooperativo simples e puro, assim. Porque ele tem muita questão de você fazer teste. O seu personagem, você tem um conjunto de cartas e você tem traumas que você traz de você mesmo. Por exemplo, uma personagem que tava jogando lá, que era a Jane Barnes, ela é assim, se do nada aparece uma pista sobre a irmã dela, ela para de fazer o que ela tá fazendo e ela tem que ir atrás da irmã dela, assim, ela tem que gastar ações pra fazer, entendeu? Então isso. Ela perde coisas de fazer por conta da história da irmã dela. Então todo mundo tem um contexto. Exato, entendi. Isso é muito legal, porque são muitos personagens, e né? E várias com classes, né? Exato, com as expansões tem, sei lá, acho que são mais de 10 personagens pra você escolher. Uns 15, eu acho. E cada um deles tem as suas características diferentes, tanto de jogo, né, de habilidades, uhum. quanto da história do personagem. Então tem uns ali que talvez você se identifique, e aí vai criar uma outra camada de imersão no jogo, que é uma coisa que eu acho muito legal. É legal fazer uma party que você se incompleta, né? Uma pessoa que cura, uma pessoa que dá muito dano. Apesar da temática, ele tem essa camada básica do RPG, sim, né? Sim, porque tem um cara que é meio... Tem o Rogue, né, que é assim. Isso, tem o cara que ele vai ali Guardian. Meio de sorrateiro, desviando dos bichos. Sim. Tem o cara que investiga, né, que vai realmente a fundo ali são pra pegar. São quatro classes, né, que eu lembro. São quatro, é. E tem o... Não, são cinco, na verdade. Cinco, eu lembrei. Tem o cara que vai atrás das pistas, que é o Seeker, se eu não me engano. Sim. E tem o cara que ele já é mais mago. Então ele já mexe mais com heal ou com dano indireto nos bichos. É bem legal. É bem legal. A gente também vai pra terceira fase, que daí quando você tem os monstros... São as fases dos inimigos, que certo. Aí não tem muito o que fazer. Ele vai te bater, você vai tomar muito dano. E como o Zabuza já falou, o dano é tanto em vida quanto em sanidade. Então é outra camada dos personagens. Alguns personagens são mais porradeiros, têm mais vida. Outros que são mais intelectuais, têm mais sanidade. Isso é bem legal. Isso. E depois vai pra fase de manutenção, onde você pega seus recursos pra você isso. baixar as cartas, né? Que as cartas têm custo. E você, quando você faz dash, não é só pegar a toquezinha de caos da bolsinha, mas pode usar cartas que te sim. dão bônus. Você pode usar o seu baralho exatamente pra sim. aumentar as suas Além as suas das informações, né? De, por exemplo, de um efeito. Item, ele tem do lado esquerdo ali em superior que tem um símbolo dos seus atributos, que você pode utilizar como bônus, entendeu? Então às vezes tá com uma coisa difícil, vale a pena você jogar várias cartas pra tentar passar naquilo, entendeu? Mas é um jogo muito legal. Eu acho que ele, apesar da temática e de ser bem difícil, uhum. ele é um jogo que flui. Flui bem. E mesmo perdendo, você não perde. Isso eu acho muito interessante. Porque a história continua. A história continua independente do que aconteça. Se você, por exemplo, a primeira parte, a gente teve que refazê-la umas duas vezes, porque a gente achou que tinha perdido e ia ter que começar de novo. Mas, na verdade, o livro de campanha, que cada expansão ali tem a sua campanha, né? Ela tem uma resolução pra caso não haja resolução. Alguma coisa vai acontecer, você talvez tenha uma penalidade, mas ela vai continuar pra próxima fase. Isso é muito interessante, é muito legal. Mas independente do se você ganhar ou perder, você vai pro mesmo caminho. Sim. Ele não tem sim. uma bifurcação. Ele não tem necessariamente uma bifurcação, mas tem coisas que deveriam acontecer. Tem coisas que mudam quando você avança. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo uhum. e com o Zabuza. Ele morreu na casa e eu desisti. Eu resolvi desistir porque eu não ia conseguir matar o boss sozinha. E aí, putz, e agora? O que, que a gente faz? Aí eu lembrei que no livro de campanha tem uma resolução caso dê ruim. Uhum. E aí, quando você avança pra próxima fase, ele te fala ali, sua casa continua inteira e o monstro continua vivo. Então, no caso, a gente adicionou aquele boss na no nosso de baralho de encontro. Dessa Nossa. Nova rodada. É muito legal isso. Porque, tipo, o cara que você não matou lá atrás, ele vai voltar eventualmente, sabe? É bem legal, legal como bem. As não, suas é ações vão influenciando o futuro do jogo. Eu recomendo muito pra quem curte co-op, pra quem curte essa temática de horror. Porque é muito imersivo, é muito legal ali os textos e tudo. Só sim. tem lá fora ou... Infelizmente lá fora. Eu vejo o pessoal vendendo aqui por 270 a caixa básica. Não acho que vale esse preço, mas lá fora acho que tá $39, assim. Uhum. Mas, assim, não adianta você comprar só a caixa. Porque se você quer uma experiência completa, tem, sei lá, já tem umas 12, 10 expansões lançadas. Medo, mas tem expansão pequena que custa $10, tem expansão premium que custa mas $20. Tem que pensar que você tem que comprar aqui, regularmente. Né? Todo mês lança coisa nova. Ah, mas assim, as campanhas também não são rápidas, né? É. Então, de certa forma, mesmo a caixa básica, talvez você leve ali um mês pra completar toda a campanha. Sim. Então, nisso, ele te dá uma folga, entendeu? Você não precisa comprar tudo de uma vez, porque você não vai conseguir jogar tudo de uma sim. vez. Sim, mas entendi. É bem interessante de um jogo que tem ele tem vida própria, sabe? De não muita... é isso, não é você. Ele é um co-op que não é só você e seu amigo contra o jogo. Ele é você e seu amigo contando uma história. Sim. Isso é muito legal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Senhor dos Anéis ou esse? Esse, com certeza. Tá. Eu sou muito legal. Fã de Tolkien, mas esse, ele me pegou de certa forma, que foi, pra mim, é meu LCG favorito. Eu já joguei o Senhor dos Anéis, eu tentei jogar outro, mas não rolou. Aí, esse, ele flui tão bem, e o Senhor dos Anéis é assim, você joga mais carta, você não tem a questão da sorte. Esse tem a questão da sorte, mas ele tem mais RPG do que o Senhor dos Anéis, sabe? Sim, eu acho ele mais imersivo do que o do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é como se você tivesse pego uma mecânica ali e colocado a cara dos personagens. É, exatamente, eu deixei ele superficial. Ele é muito superficial. O Arkham Horror, não. Ele parece que ele foi completamente moldado pra ser aquele jogo. É muito legal. E aí, agora pra gente sair desse mundo de terror e tomar uma taça de vinho, nós vamos falar de... Na verdade, eu e a Jéssica jogamos, o Will ainda não teve a oportunidade de jogar. Vai cry. Jogamos regados a vinho graças ao Xande. Caraca, o Xande limpou uma garrafa de vinho no dia. Vocês gostaram do vinho? Tava bom, o vinho e o jogo. Agora eu quero saber qual é o nome do vinho. Ah, era um vinho... Aí é com o Xande, foi ele que levou. Na verdade, assim, teve o Rod pegando vinho e misturando com coca. Que pariu. Esse Rod não sabe tomar vinho seco, ele vou te contar. Ele é na vida real, cara, mas enfim. Como que me faz isso, mano? Mas falando a respeito do Viticulture, ele é um jogo muito interessante, assim, todos os jogos do Stegmaier, né, que é o designer, o Scythe é dele, o Teoforia, e o lance, entre aspas, artístico que eu gosto, porque ele usa as cores mais básicas, assim, mais calmas, digamos assim. Mais pastéis. Pastéis, é isso, obrigado, isso. Designer. Mas é legal, assim, que essencialmente, o que acontece no Viticulture? Essa versão que a gente jogou é brasileira, do Ludofy, que é aquela Essential Edition, que tem a mãozinha do Uwe Rosenberg pra dar uma melhorada. Ele pega parte da expansão e adiciona nesse jogo, que é o mesmo designer lá do Agrícola Caverna, que ele ajudou a deixar o jogo essencial. Você pega só o que você precisa da expansão e coloca nesse jogo. Você herda do seu papa, da seu sua mama. Seu mama e papa. Mama e papa. A sua vinícola. Isso é uma vinícola. Vinícola, né? Uhum. Que você tem as suas plantações, as parreiras. Parreiras, fala? Parreiras. Yes. As parreiras. E você tem que prosperar ela ao longo do ano, sabe? Todo ano ali é uma rodada que passa ali pelo inverno, passa pelas é o verão e inverno. Verão e inverno, e tem outono ali pra comprar cartinhas. Uhum. Durante o verão, você vai fazendo plantações, você vai construindo coisas diferentes, isso, né? Aí passa a parte do outono onde você adquire novas cartas e tal, que são cartas que você vai utilizar ou no inverno ou no verão, e no inverno, onde você usa suas cartas de habilidades, você colhe as uvas e pisa nas uvinhas e cria os vinhos. Nossa, é bem legal. Não quebra o jogo, não? O quê? Você pisar em cima. Pisar nas uvas? Não, e é legal, assim, que primeiro que é um jogo muito bonito, né? Sim. É, a parte componente dele, assim, tem uma coisa bem interessante que ele usa... O Ira conhece porque ele jogou Magic, aqueles marcadores translúcidos, né? Que você Eu vi. Sim. É muito bonito essa parte. Uhum. E essa parte é legal porque até o Xande falou que ele tem uma pegada meio terra mística. Eu não sei necessariamente se é terra mística, assim, mas eu achei legal porque se você ativa uma parte de produção, onde você tá, você gera automaticamente... vamos supor, onde você tá no nível de uvas que você tem armazenadas, você gera vinhos naquele nível já, entendeu? Isso, que é a maturação das uvas ali, isso, né? Isso, aham. Você vai ter que evoluir, pelo que eu vi um pouco por cima, você vai ter os objetivos pra entregar, né, os vinhos ali, você tem que deixar ele maturando ali, num determinado tempo, pra ir subindo esses níveis que existe. O jogo tem vários decks de carta, né, pra completar ali a mecânica dele, onde você tem visitantes... Visitantes que podem te dar dinheiro, por exemplo, porque eles vão até a sua vinícola, eles te ajudam ali, enfim, você faz um agrado, eles te dão dinheiro. E também tem as entregas de vinho, que é isso que o Ira acabou de falar. Que então lembra você... até um pouco o Porto Rico. Isso é verdade, você compra ali e ele vai te pedir um certo nível de vinho. Então você precisa colher aquela uva daquele nível ou deixar ela maturando. Isso é uma coisa bem legal dessa mecânica do vinho, né? Uhum. Que a hora que passa de um ano pro outro, de uma estação pra outra, todos os vinhos e as uvas avançam o nível, porque é como se elas estivessem envelhecendo, é bem legal. E isso, como que termina isso? Então, o jogo ele vai rodando, ele tem um trigger, que quem fizer fizer 20 pontos ali, já vai ativar o final do jogo, mas você pode fazer mais pontos que isso, entendeu? Isso. Uhum. Então, todo mundo vai fazendo ponto, tem as cartas que vão te dando ponto, e é legal assim que ele tem uma brincadeira bem interessante. No início de cada ano, a gente vai passando um tokenzinho do galo, que é pra marcar o primeiro jogador, e ele escolhe qual local que ele quer utilizar. Esse local, o que ele vai dar? Ele vai dar cartas, dinheiro, novo trabalhador. Você vai fazer um work placement ali, você vai pegar isso? Não, calma, isso aí antes. Mais ou menos. Ah, tá, não é ainda. Você é o cara que você vai escolher primeiro, mas não necessariamente você vai ser o primeiro a jogar na rodada. É, dessa forma que você escolhe a ordem de jogada. É a ordem de jogada daquela rodada. Então você é o primeiro, você escolhe qual posição você quer ser. Você pode ser o primeiro, mas isso não tem benefício nenhum. Mas você pode ser o último, você pode ter um trabalhador a mais. Só que qual que é a pegada? Porque assim, dependendo do número de jogadores, cada local que você vai ativar, seja no inverno, seja no verão, se você é o primeiro a colocar, você vai ter benefício. Entendeu? Uhum. Você vai duplicar o que você faz ou alguma coisa do tipo. Vamos supor, você vai pegar uma carta de plantação. Se você é o primeiro a colocar, você coloca duas cartas de plantação, entendeu? Se você vai vender vinho, você pode vender um vinho adicional, entendeu? Digamos assim. Uhum. Então, e é legal que você... Vamos supor, a gente tava jogando em quatro, né? Quatro pessoas. É, quatro pessoas. E ele tem sempre três campos. Então, ele limita. Na verdade, em quatro a gente só usava dois campos. Isso. Que são sempre três espaços, mas em quatro era duas pessoas. Se tem dois espaços já ocupados, você não pode utilizar nada dali. Exceto se você usa seu meeple maior. Tem um meeple maior que ele é como se fosse um coringa. Ele pode utilizar qualquer espaço. Ouvi falar que era o Rodite esse meeple maior aí. Não, mas é sério. É legal porque assim, você pode deixar ele por último, porque mesmo você alguém utilizou, porque às vezes é uma correria pra travar a pessoa, sabe? De você falar, eu vou tentar pegar esse aqui, vou uma outra pessoa já pega e você fala, ih, o que aconteceu aqui? Uhum. Então você tem que meio que planejar isso e às vezes pode colocar um meeple gigante já pra atrapalhar no começo já. E outra coisa também é que os meeples que você tem valem pro ano inteiro. Sim. Então se você gastou todo mundo no verão, no inverno você não vai ter ninguém pra colocar no tabuleiro. Você tem que pensar bem. Por exemplo, lá no inverno onde você adquire novos meeples, entendeu? Você começa com limitado, mas você pode cada vez treinar mais pessoas. É mais assim. Então, às vezes, esse local é muito disputado no começo, que eles custam dinheiro, mas você tem cartas que te dão benefícios pra isso. A parte de plantação também é uma outra coisa à parte, assim, que você tem valores, né, das uvas, assim, que você vai gerar na hora que você vai utilizar a plantação. E você tem também colocar as construções que vão te dar benefícios. Você vai poder fazer construções, você vai poder armazenar mais vinhos, porque você tem que pegar uma adega maior, sabe? Então, exato. Ele vai rodando muito bem. Ele é muito prazeroso jogar, porque ele é um jogo... A pegada dele é bem leve, mas ele é bem muito estratégico, se você parar pra pensar, sabe? Sim. Ele tem muitas camadas, assim, de estratégia e eu acho muito interessante. E eu acho que ele traduz muito bem o processo do vinho. Sim, isso é legal. Isso. Pra quem não manja, assim, talvez não ligue muito, mas pra quem gosta de vinho, é muito legal ver como ele traduziu, né, todo o processo que a vinícola tem pra fazer, sim, o vinho e tal, ali de uma forma que você tá produzindo os seus. É muito legal isso. Uhum. Exato. Viticulture, muito legal. Uma recomendação forte. E por último, uma recomendação rápida, que a Jéssica andou lendo os manuais ali pra aprender a jogar. A gente vai começar uma aventura logo logo. Isso, eu dei só uma lida por cima e fiz o tutorial, que é o Descent Road to Legend, a versão cooperativa dele, que você usa aplicativo, né? Um aplicativo, não no celular ou no computador, né? Ele tá disponível pra vários devices. E eu acho muito legal, porque o Descent, ele é um jogo que tem muita inspiração no RPG D&D ali, né? E apesar da gente não ter um mestre ou um overlord pra jogar o jogo com a gente, esse aplicativo permite que você jogue contra a inteligência artificial. Isso é muito legal, porque aí você consegue jogar de um jeito mais cooperativo com seus amigos. Então você pode montar o seu time ali de quatro pessoas, cada um controla um personagem, e vocês vão fazendo as aventuras, sim, do aplicativo, a campanha dele. Além disso, né, como você tava jogando no Tabletop Simulator, né? Isso, eu fiz um teste ali pelo Tabletop, e é bem interessante porque o que acontece, como é você que tá controlando a inteligência artificial, ele não vai ficar chato por não ter um overlord, por não ter um jogador controlando. Porque ele tem regras muito específicas de como você deve controlar os monstros. Inclusive, eu me matei milhões de vezes, porque eu rolava dados melhores pros monstros do que pra mim. Normal. O Descent, eu joguei a versão só de Star Wars, né? Praticamente a mesma coisa. Até porque umas regras bem semelhantes ali. Eu gosto muito do... Por mais que tenha dados, e eu tô olhando pra você agora, mas eu acho legal... O o lance dos dados dele. Porque os dados têm várias informações. Então não é aquele dado que é só básico, tipo 1, 2. Então ele tem dado na questão da distância, tem ativação de habilidade. Então eu acho ele muito, exatamente, muito legal isso. E ele não só tem as quatro classes principais de RPG, uhum, né, como ele tem 1 milhão de subclasses. Sim. Então você não precisa ser só um arqueiro, você pode ser um cara que é um rogue, entendeu? Você pode escolher o que você quiser. Eu acho que cada tipo, cada ali, né, dos arquétipo, quatro, né, ele tem acho que umas 5 classes diferentes pra você selecionar. E além disso, com as expansões e todos os acessórios, né, que você pode adquirir depois, cada arquétipo vai ter, tipo, no mínimo umas 10 variedades de personagens diferentes. Uhum. Então chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Jogatinas. Eu vou fazer uma coisa diferente nesse podcast, que na verdade já tá aguardado faz tempo aqui, que uma vez lá no passado, o pessoal mandou algumas perguntas. Eu vou responder umas 2 perguntas aqui, e sempre que tiver podcast de Jogatinas, a gente vai responder algumas perguntas. Oba! Aqui. Beleza. Bom, a Jéssica vai ler a pergunta ali pra nós. Na sua opinião, qual board game, independente de idioma, é o melhor na iconografia e o pior? Ihas, você acha Terra Mística um bom de iconografia? Colocar o Rodit no meio, não. Não, o Rodit não aprende. Cara, o Rodit ele joga, ele quer que eu faça as coisas pra ele. Pega dinheiro, coloca no banco. Ah, cara, você é o banco oficial da turma, né? Vamos entrar em um consenso aqui. Eu diria que o Terra Mística é um bom. Por causa da complexidade dele, ele consegue traduzir tudo em ícones e deixa fácil o entendimento. Entendi. Cara, eu acho de iconografia. Eu gosto muito do Seven Wonders. A iconografia dele é boa, eu gosto. Nossa, sério, eu não gosto. Eu acho confuso. Mas é que... o que me irrita são as cores, dependendo. Eu gosto, mas se for falar um caso assim que é estranho, é muito bom depois que você aprende, mas demora muito, é o Race for the Galaxy. Que a iconografia dele é assim, é muita coisa. Não desceu aquele jogo. Um que eu acho muito bom é o Civi, que a gente jogou lá no... A iconografia no... dele é boa. Sim. As cores que eles utilizam, isso, né? Isso, ele é bem intuitivo. É, um que eu adquiri atualmente, que eu não sei se o André concorda comigo, é o Russian Railroad. Sim. Que ele é praticamente ícone e ponto. Não tem, sim, quase nada de escrita. Se tiver, que eu nem lembro agora, acho que nem tem. Ele também é bom. É boa, eu gosto também. Próxima pergunta? Bom, pergunta do Marcos Souza. Teve algum jogo que vocês jogaram várias vezes errado e só depois descobriram a regra certa? Eu acho que pela olhada aqui, todo mundo já fez muito. Eu acho que o Civ é o campeão deles. O Civ, é. O Civ é o campeão, assim, porque primeiro que a gente foi jogando e no meio da que a gente foi aprendendo, nossa, tem que passar o marcador de jogador pra outra pessoa. Essa depois parada, de 10 rodadas, depois lógico. Depois de 10 jogos que a gente jogou, que a gente podia passar o marcador do primeiro jogador pra outra pessoa, foi isso. O Civ é campeão mesmo. O Civ é campeão, cara. O Game of Thrones também. Battlestar Galactica também teve isso uma vez. Battlestar Galactica. É que a gente teve a regra do simpatizante, que a gente não entendeu, pensou que era só pra ele virar automaticamente Cylon, lembra? A primeira vez que jogou? Acho que eu lembro, faz esse tempo. É, eu acho que é isso, porque os outros acho que foram meio semelhantes, assim. Ah, bem. Um que a gente errou bastante foi o Space Cantina. Space Cantina, é verdade. O que, que vocês erraram? Eu a gente errou a parte certa de demissão dos personagens, que, dos trabalhadores, né, que você pode mandar eles embora e receber dinheiro. E a parte demorou de colocar o dado, que a gente pensava que é só da mesma cor. É verdade, o dado também, ele, na verdade ele te dá bônus se você usa a mesma cor do... Ah, tá. Então eu já joguei essa versão certa. A gente já tinha aprendido, então. Bom, a última pergunta da noite aqui vai ser do Haribagat, que é... O que vocês pensam dos jogadores que jogam com azul em Magic? Controladores? Empatafodas ou cognitivamente superiores? Eu jogo de azul, não vou responder. Eu fiz essa pergunta porque o Iha, ele ama jogar de azul. Ele, nossa, cara, eu sou péssima jogando de azul. Eu perco todos os triggers. Ele, tipo, puta, tem que jogar agora. É muito bom. Você controla tudo. Você controla teu jogo, controla do inimigo. E, cara, é delícia. Controladores, tem que ser. Eu não gosto. Eu gosto do azul. Até respondendo aqui, quais cores você jogava, Jéssica? Eu jogava de verde e branco. Verde e branco. Crescimento natural, né? Praticamente, né? Aquele deck clássico de porrada e... Deck de fazer 300 mil bichinhos e ganhar 300 mil vidas. Sim. Você, André? Eu vou de branco e preto. Por conta dos clérigos, né? Sim. Que eu gostava desse lado profano e sagrado ao mesmo tempo. Mas eu também já joguei com um deck de encantamento que é muito legal. Sim. Se eu não me engano, é verde e azul. Tem um que é verde. Isso. É cheio de... É muito legal. É muito legal. E você, Ira? Eu sou de azul e preto. Azul e preto. Deck off. É, destruição total. Destruição total. Destruição com controle. Não tem nenhum vermelho. vermelho aqui, tô impressionada. Não, vermelho é muito rodite. É rodite, é. Acho que a rodite é um... É até assim, controle e caos, né? Porque eles são contrapostos. Isso, aham. Mas é isso, gente. Obrigado novamente por mandar as perguntas. Deixa nos comentários quais jogos vocês jogaram recentemente. A gente fica por aqui em mais uma edição. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, por essa participação especial aqui nesse podcast maravilhoso. Mas você vai voltar mais. Agora a galera pediu, você vai voltar. Pede mais, gente. Exatamente. Manda nos comentários, como sempre. Diga quais são as suas cores favoritas de Magic e qual jogo que tem melhor iconografia. Mande perguntas, a gente vai deixar link aqui de um formulário, vocês mandam pergunta pra gente responder aqui nos podcasts. Quem sabe isso vira uma atração no futuro, né? Mas é isso. A gente fica por aqui. Muitos feedbacks e até o próximo turno. Yes! Stay out of control!